são meus tristes pais. São prantos de dor que dos olhos caem. É porque bem sei quem eu tanto amei. Não verei jamais. CDF 250, Bruta de Raça. Ela não anda, ela desfila.